Essa também tá dentro dessa lista do top 5. Vai mexer com o seu sentimento, vai. Agora não tem jeito, a intenção não é fazer ninguém sofrer não, mas essa música... Eu entro no quarto, vejo sua mala jogada no chão. No guarda-roupa um vestido de solidão. Doeu demais meu coração. E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar. E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar. Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Corpo que era inteiro exclusivo só pra mim. E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Corpo que era inteiro exclusivo só pra mim. Eu não tô preparado pra me despedir. Não entro no quarto, vejo sua mala jogada no chão. No guarda-roupa. Tu tá atrás de quem? Dos anão? Não, foram demitidos. Buscar nas coisas que não deu pra levar. Se for sair, deixa a chave no mesmo lugar. E na diz... Segura baixinho, segura baixinho. Como é? Como é que eu vou te abraçar? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Um corpo que é... Não, é difícil mesmo, essa música é complicada. E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já... Me diz. Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te peguei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou te pedir um corpo que era inteiro exclusivo? Eu não tô preparado pra me despedir. Eu não tô preparado pra me despedir. Oh.